Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O projeto Seixal Saudável tem procurado desenvolver boas práticas para facilitar o acesso dos imigrantes residentes no Conselho do Seixal aos serviços de saúde. Para falar de saúde e imigração, temos em estúdio hoje Inês Duarte, enfermeira do agrupamento dos Centros de Saúde de Seixal-Sesimbra. As perguntas vão estar a cargo de outra das colaboradoras residentes deste programa, Sofia Loção, do Gabinete de Seixal Saudável, a quem passo a palavra. O Conselho de Seixal tem sido distinguido pelas boas práticas no acolhimento e integração da população imigrante. Quais as principais necessidades que identifica no acesso aos serviços de saúde por parte da população imigrante? Passam sobretudo porque os imigrantes, principalmente os ilegais, desconhecem os seus direitos. Desconhecem os locais aonde se devem dirigir para receber os cuidados de saúde. Temem o custo dos medicamentos e dos exames complementares de diagnóstico. Muitos também referem dificuldades na primeira abordagem com os serviços administrativos nas unidades de saúde por falta de atualização e formação dos profissionais. Sentem ainda receio de serem denunciados e as próprias barreiras linguísticas e culturais também são aspectos que não ajudam, dificultando todo este acesso. Existem ainda outros fatores que, na sua maioria, são identificados pelos enfermeiros quando realizam visitação domiciliária, que se prende com as precárias condições de vida dos imigrantes e que, de certa forma, também contribui diretamente para a degradação do estado de saúde. E aqui falamos da falta das condições de habitabilidade, casas úmidas e, por vezes, também com um número elevado de residentes. A própria alimentação também é deficitária, os rendimentos são baixos, existem condições precárias de contratualização e a segurança no trabalho. Mas ao centro de saúde chega quem? Chega um imigrante e a sua família que utiliza os serviços a que tem direito, isto de uma forma adequada, colaborando na promoção e prevenção da sua saúde e dos seus. Existem outros que nos procuram, que não colaboram, não cumprem as orientações dos técnicos, apresentam uma elevada mobilidade, sendo por vezes necessário procurá-los para cumprir as consultas de vigilância de saúde infantil e o calendário vacinal dos seus filhos. Mas, sem dúvida, o que mais nos preocupa são as necessidades daqueles que não chegam a ser identificadas, porque o imigrante não chega a utilizar os serviços e podemos estar perante potenciais riscos ou até mesmo perigos para a saúde pública. Situações que possam pôr em perigo a saúde pública são aquelas que estão relacionadas com as doenças transmissíveis, como, por exemplo, a tuberculose, o VIH e SIDA e as doenças sexualmente transmissíveis. O que podemos fazer para facilitar este acesso? Isto passa por melhorar os próprios serviços de saúde. Aqui falamos de aspectos difíceis, mas penso que são concretizáveis. É fundamental informar os imigrantes que devem aceder aos serviços de saúde e de serem acompanhados. É importante transmitir-lhes que ao acederem a estes serviços, não só estão a cuidar da sua saúde, mas também a contribuir para uma saúde mais, para uma sociedade mais saudável e justa em termos de saúde. Mas os profissionais de saúde devem seguir as orientações técnicas da Direção-Geral de Saúde no âmbito da imigração. Se possível, obter ainda mais formação neste âmbito e aqui direcionamos-nos principalmente para as assistentes administrativas, que são o primeiro rosto que o imigrante encontra quando chega ao centro de saúde. É importante promover a informação no âmbito dos direitos do acesso aos serviços de saúde nas associações que representam os imigrantes. A comunicação social também pode ter um papel importante e as próprias unidades de saúde também devem ter roteiros de saúde em diferentes idiomas que deve ser distribuído onde consta informação e educação para a saúde, de forma a minimizar ou mesmo a anular alguns comportamentos de risco e promover estilos de vida saudáveis. E os imigrantes ilegais também podem aceder aos serviços de saúde? Sim, sem dúvida. Estes cidadãos estrangeiros também têm acesso aos serviços e estabelecimentos do Sistema Nacional de Saúde mediante a apresentação, junto dos serviços de saúde, da sua área de residência, de um documento comprovativo que é emitido pelas juntas de freguesia e que mencionam em que se encontram em Portugal há mais de 90 dias. Para este atestado de residência são necessárias duas testemunhas, também residentes na área, e que confirmem, portanto, esta informação. Podem ser particulares, pessoas conhecidas ou vizinhos. Depois de passar este atestado pela junta de freguesia, as pessoas devem dirigir-se ao centro de saúde para fazer a sua inscrição e dar resposta às suas necessidades de saúde. Que trabalho tem sido desenvolvido no Conselho do Seixal ao nível da saúde da população imigrante? No Conselho do Seixal, pelo número de imigrantes e pela diversidade cultural, onde ainda existe um vasto trabalho a realizar na área da saúde. Porém, tem havido uma preocupação dos profissionais de saúde, principalmente dos que são mais sensíveis, para dar respostas efetivas a este tipo de população. Aqui podemos falar da articulação que tem havido entre o agrupamento dos Centros de Saúde do Seixal e Sesimbra e o Gabinete do Seixal Saudável. Ora, desde 2004 temos um projeto comum no âmbito da saúde sobre rodas, que é um projeto de intervenção comunitária e que tem intervido na vertente da área da saúde e na vertente social em bairros sociais do nosso concelho. Tem sido utilizado para o efeito uma unidade móvel de saúde que foi cedida pela Direção-Geral de Saúde, onde profissionais de saúde, e aqui falamos de enfermeiros e também de técnicos superiores da área social, que se deslocam e ficam mais próximos da população, das populações mais vulneráveis, onde estão incluídos os imigrantes. Este trabalho visa aproximar os que mais necessitam dos cuidados. Visa fomentar a vigilância regular de saúde das grávidas e das crianças, capacitar as famílias a procurarem os recursos de saúde adequados a que têm direito e, consequentemente, fomentar o uso racional dos serviços de saúde que estão disponíveis. Desta forma, achamos que podemos potenciar mais esta intervenção em questões que comportam riscos para a saúde pública e, desde o início deste ano, temos intervido junto das pessoas envolvidas na prática de sexo comercial a exercer a atividade na zona do Marco do Grilo e em Coina, através do projeto Gira Lua. Este tipo de população é composto por mulheres ilegais, portuguesas, algumas legais, ilegais, algumas sujeitas à rede de prostituição ilegal, que não têm vínculo e que também não fazem vigilância de saúde. Mais recentemente ainda, temos realizado também rastreios rápidos, gratuitos e anónimos ao HIV-Sida em diversos locais do nosso concelho. Aquilo que nós temos verificado é que tem havido uma boa receptividade desta unidade móvel junto às populações cujo acesso por via institucional é muitas vezes difícil. Exemplos de boas práticas para promover o acesso aos serviços de saúde por parte dos imigrantes residentes no concelho do Seixal. O programa Seixal Saudável termina hoje por aqui. Continua à espera da participação dos cidadãos. As sugestões podem ser enviadas por e-mail para seixal.saudável@cm-seixal.pt. Voltamos na próxima semana com o tema Promover a Saúde na Escola. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.